Mesmo assim, o triunfo não vale a medalha de ouro, já que os regulamentos de ciclismo dos Jogos Olímpicos da Juventude não contemplam títulos individuais. As medalhas serão distribuídas pelas três seleções que obtenham melhores resultados no conjunto de todas as provas. Contra-relógio masculino e feminino, corrida de fundo em estrada masculina, cross-country masculino e feminino, BMX masculino e feminino, por isso é preciso ainda esperar. No triatlo, Miguel Fernandes ficou em quarto lugar, a 7 segundos o bronze. Também no triatlo, mas no setor feminino, a japonesa Yuka Sato, que venceu essa prova no domingo, conquistou a primeira medalha de ouro da história das Olimpíadas de Juventude, competição que se realiza pela primeira vez. O novo certame desportivo arrancou no sábado, movimenta cerca de 3.600 atletas, todos entre os 14 e 18 anos, provenientes de 204 países, competem em 26 modalidades. Até dia 26 de agosto, Portugal apresenta-se em Singapura com 19 atletas de 10 modalidades. Futebol, o Sporting de Braga joga a esta hora o play-off da Liga dos Campeões. Em Braga, depois de ter eliminado o Celtic, os minhotos têm pela frente agora os espanhóis do Sevilha, nesta primeira mão. Ontem realizaram-se alguns jogos, Bruno Alves estreou-se a titular pelo Zenit São Petersburgo e na Rússia logo uma vitória sobre o Auxerre por 1-0. O ex-capitão do Porto, que contou com a companhia de Dani no 11 inicial, Fernando Meira ficou de fora, não demorou muito tempo a festejar. Logo no minuto 3, Kerzakov inaugurou o marcador e colocou o Zenit em vantagem na eliminatória. Nos restantes jogos, dois destaques, os suíços do Young Boys, que receberam e venceram o Tottenham por 3-2, e o Zilina da Eslováquia, bateu na República Checa o Sparta de Praga por 2-0. Dinamo Kiev e Ajax empataram a uma bola na Ucrânia, e na Noruega o Rosenborg bateu o Copenhaga por 2-1. Traoré e Sálvio estarão muito perto do Benfica. Alguns órgãos de comunicação social avançam que o campeão nacional já chegou a um acordo total com o Arsenal para a transferência do lateral esquerdo Armand Traoré. 4 milhões de euros é o valor que o Benfica está disposto a pagar pela defesa francês. A questão de Sálvio, o médio argentino do Atlético de Madrid, poderá ficar decidida nas próximas horas. Já hoje, o Atlético de Madrid confirmou ao site Mais Futebol estar em negociações com o Benfica por Eduardo Sálvio. O extremo não entra nas contas de Kike Flores, por ser extracomunitário, e pode assim chegar à luz por empréstimo até a final da temporada. O Sporting evitou a falência técnica. A Sporting SAD chegou a acordo com o Banco Espírito Santo Millennium BCP, entidades financeiras da SAD Leonina, para reestruturar o seu passivo através da injeção de 73 milhões de euros. Desta forma, o Sporting evita a falência técnica através de duas operações financeiras. Uma subscrição pública de 18 milhões de euros em ações, no valor nominal de 1 euro cada, que servirá para reforçar o capital social de 21 para 39 milhões de euros. Além disso, há também uma emissão de 55 milhões de euros em valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis, com um prazo máximo de 5 anos. O Código das Sociedades Comerciais obriga a sociedade que tiver os capitais próprios iguais ou inferiores a metade do seu capital social a convocar uma Assembleia Geral para resolver a situação. Dentro de campo, na segunda-feira, encerrou-se em Olhão a jornada inaugural da Liga Portuguesa de Futebol deste ano. Olhanense e Vitório Guimarães não foram além de um empate a zero num jogo em que os locais dominaram por completo. O empate foi, assim, injusto para os algarvios, que produziram o suficiente para saírem do jogo com uma goleada. Acabaram por perder 2 pontos, enquanto Vitório Guimarães foi feliz com o desfecho. Estas duas equipas juntaram-se a Beira-Mar e União de Leiria, as outras duas formações que haviam protagonizado uma igualdade, precisamente com um nulo. Nicolas Anelka está suspenso para os próximos 18 jogos da seleção de França. A suspensão do avançado é o principal castigo da Comissão de Disciplina da Federação Francesa de Futebol aos 5 jogadores visados por um organismo devido aos incidentes ocorridos no Mundial da África do Sul. O avançado foi expulso da concentração da sua seleção por alegados insultos ao selecionador Raymond Domenech. Além dos 18 jogos para Anelka, Patrice Evra foi punido com 5, Franck Ribéry com 3, Jérémy Toulalan com 1. Henrique Abidal escapou a qualquer castigo devido às explicações convincentes, estou a citar, que terá prestado ao referido organismo à Federação. Anelka reagiu ao seu castigo e disse: "Estes indivíduos, dirigentes da Federação, são uns verdadeiros palhaços. Estou morto de riso. disse em entrevista ao jornal francês France Soir. Justine Henin não vai jogar mais esta temporada. A tenista belga anunciou hoje que chegou ao fim a sua época por causa de uma lesão no cotovelo sofrida em Wimbledon. Henin apresenta uma lesão nos ligamentos do cotovelo que sofreu ao cair na partida frente à compatriota Kim Clijsters nos oitavos de final do Wimbledon, em junho. A tenista belga não vai correr riscos, vai apenas regressar aos treinos em outubro, devendo regressar à competição no início de 2011. Morreu um piloto da Red Bull Air Race. Alejandro MacLean, várias vezes campeão de acrobacias em Espanha, faleceu ontem durante um treino acrobático no aeródromo de Casarrubios del Monte, no seu país natal, Espanha. Segundo os serviços de emergência, o acidente terá ocorrido por volta de 12:30 ou 11:30 em Portugal. As razões do acidente ainda não são conhecidas. Na última edição do campeonato Red Bull Air Race, o espanhol ficou no 9º lugar. A Agência Espanhola de Segurança da Aviação vai agora investigar as causas do acidente. Foi a última notícia da edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!